Hoje o convite é para conversarmos sobre a importância da família. E de pronto encontro no Evangelho uma passagem onde Jesus, diante do povo, questiona: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Ele responde que os irmãos são aqueles que estão com ele na fé. E nesse sentido, nós todos aqui hoje somos uma família. A família de fé, a família que encontra no Espiritismo o consolo, a jornada da vida fica mais leve, porque a gente conhece sobre a reencarnação e tudo que a gente vem aqui aprender. Então é uma família de fé e nós somos irmãos. Mas existe também a família consanguínea, biológica. E como nada é por acaso, nós nascemos naquele ventre com aquele pai e aqueles irmãos por algum motivo. Um motivo nobre, de aprendizado, de crescimento. Então, aqueles irmãos, aqueles hábitos, aquele biotipo, baixinha, morena, alto, magro, não sei. Aquele envoltório corporal que hoje a gente reside tem um propósito. Aliás, vamos agradecer a saúde, a qualquer... Se existe alguma parte no corpo que não está 100%, todo o resto ele se desencadeia com perfeição e harmonia. A fala, os olhos, as mãos, a gente está aqui todos com saúde, né? E a gente esquece de agradecer o corpo físico, às vezes desconsidera o solo que nasceu, né? A árvore que veio, e se reporta à família espiritual e às vezes por afinidade. Então há duas famílias, a família consanguínea e a de afinidade, de fé. As duas são importantes, as duas nos fazem crescer. Primeiro, como eu comecei com a biológica, né? É o que justifica a gente estar nesse instrumento. Então do pai e a mãe a gente recebeu esse corpo digno, né, que seja usufruído com gratidão, a serviço da vida, da humanidade, né, o que estamos fazendo dentro dessa família. Se existem desentendimentos, que haja o perdão, a gente busque isso. O nível de dificuldade dessas relações familiares consanguíneas, biológicas, onde a gente encarnou, é um nível de força que a gente tem para superar. A nenhum é dado uma cruz que não possa carregar. Então, se no teu irmão tu encontra desavença, procure dentro de ti um mecanismo para curar isso. Perdão, reconciliação, entendimento, aprimoramento da alma. É sobre tudo isso essa escola da vida. Não dá para renegar. E nós pedimos muito para estarmos aqui. E fomos aceitos por 9 meses gerados. Não importa a circunstância, chegamos até aqui. Então que a gente faça jus a esse belo aprendizado da vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o parentesco espiritual, que é esse da afinidade, que é esse de fé, que é essa conexão que a gente tem com amigos que viram irmãos, com mulheres que viram mães, com aquela pessoa que é quase um pai, um vô, é gostoso de estar perto, dá um cheiro, a gente se sente aliviado, parece que há um entendimento sem falar nada. Essa família espiritual que a gente tem a bênção de encontrar é também uma graça, é quase um oxigênio naquele maremoto, né? Quando tem os desafios, a gente tem sempre uma alma que a gente vai encontrar aquele acalento. Então essa família de afinidade, essa família de fé, de sintonia, ele traz o seguinte: as famílias pelo laço espiritual e as famílias pelos laços corporais. As primeiras duráveis, famílias espirituais, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. Essas famílias nos apoiam moralmente. E por créditos, a gente pode encontrar elas aqui. Então, mesmo que não se vejam na matéria, mesmo que aqui ou em outro mundo, se acompanham. Então, redamos graças e vamos nutrir também essa família. Pode ser hoje com a internet, naquela distância física. Hoje, esse mecanismo, aliás, faço aqui um parênteses, né? Também existem as famílias das redes sociais. Aliás, existe um mundo paralelo nas redes sociais, né? E daí lá, era para ser um mecanismo de conexão. A ideia é boa, afinal de contas a gente fala com pessoas em qualquer lugar do mundo com rapidez, né? A tecnologia, se utilizada para esse fim, está ótimo. Ocorre que, como não há uma saúde mental na humanidade, a rede social acaba virando um palco de comparações, frustrações. E daí lá a gente encontra a mãe, o pai, o cachorro, a criança sorrindo num cenário lindo de praia, a mesa farta, pessoas lindas, sorridentes, felizes. E a gente compara. Aí dá aquele... Isso os psicólogos, tá? Não é nenhum estudo da Casa Espírita, mas os psicólogos dizem que o ser humano se reporta à imagem e automaticamente faz uma comparação. E a minha vida aqui? Estou lavando louça, meu marido está lá gritando que o cachorro não para, a criança... Não parece aquela família da rede social, né? E gera uma frustração. Se a gente não está no orai e vigiai, a gente acaba caindo nesse redemoinho de que, opa, minha vida não é tão legal, não é perfeita, minha família não é legal, não atende... E tem um pouco disso na sociedade, né? Sempre teve. Desde a propaganda da margarina, do refrigerante lá no Natal, tinha isso, né? Uma família posta com, né, a mãe, o pai, o filhinho, o cachorro, todos lindos, bem alinhados, a mesa farta, alegria. E, gente, a vida real... A vida real não é assim... Mas ela é mágica também, sabe? Pode ser que a tua família seja você e o pet, tá tudo bem. Pode ser que ela seja feita pela avó e o neto, tá tudo bem também, tem amor. Pode ser que ela seja feita de você e outra mulher. Ok. Esses quadrados, essas expectativas surreais que a sociedade mesmo impõe. Eu tinha muito isso, né? Porque eu não conhecia meu pai até os 27 anos. Já contei isso aqui. E quando eu cheguei aqui em Flores da Cunha, eu vi exatamente isso, né? Como é que é o nome do teu pai? Como é que é o sobrenome? De onde tu é? Numa boa intenção, né? Mas eu não atendia aqueles requisitos, né? Minha mãe não conhecia a mãe da fulana que conhecia, que estudou com a ciclana, que era avó. E ali eu já me perdia na adolescência, pensando, gente, minha família é uó, porque na minha família já não tem esses personagens, A gente só briga lá em casa, entendeu? Eu sou bem diferente da minha irmã. E agora? Agora eu tenho que, né? E não. Demorou um pouquinho. Eu amo a minha família e a gente tem pendenga. Não é igual, mas ela é real, sabe? Então, família espiritual, família biológica, eu acrescento nesse item a família real. É aquela que você vive consigo mesmo. Nos aprendizados e encantamentos, né? Pode ser o chimarrão no final do dia, contigo, com o cachorro, com a avó, com a mãe, só com o marido, só com o filho, contigo mesmo. Família, a etimologia da palavra, vem de pessoas que estão no mesmo teto. Então, quem está naquela casa, naquele teto, é uma família. E às vezes no nosso teto, a nossa casa, somos nós mesmos. Então que a gente se acolha como família também. E que possamos nutrir cada um desses laços com gratidão, com responsabilidade, porque o aprendizado é grande. Então fica o convite para a gente olhar para cada uma delas e nutrir, alimentar. Porque quando a gente não percebe nem a origem, nem aquela família que te deu o corpo, isso é ingratidão, isso aí traz umas consequências até para o corpo físico. Então veja a sua família biológica, reconheça ela, perceba seus amigos espirituais, sua família espiritual, reconheça, declare, pode ser uma carta, pode ser um áudio, mas expresse, faça essas conexões vitalizarem a sua vida. E que a gente possa ter mais domínio sobre todos esses conteúdos que nos cercam. Fica o convite para ver a família real, a vida real, ao invés da virtual.